Tá, minha noite chama pela frequência 198-295. 198-295, boa. Oi, Salvador, boa tarde, 4065, quanto será? Pronto. A coisa é 65, quanto é quanto é? Eu direita, chama o Salvador Azul 4462, estabilizado IRS, pista 1-0. Azul 4462, hospitalizado, pista 1-0, Azul 4462. Juliette, como é que você conseguiu? Tudo isso, Chico? Muito bem, gente. Mas é sem regra de visual. Primeiro que as pernas vão de Paris, ajuste na terminal 1018, reporte ingressando no cruzeiro do lado. O Juliette, como é que você plano instrumento cancelado 18-15, mantenha sem regra de voo visual nível 095, direto ao Cipó. Autorizado 2000 pés, informe estabilizado, TAM 3172, final ILS 78. 2000 pés, confirmando o ajuste de 19, feliz. Mais 198.9. Muito grato. seguro 07 ponto 0 pronto. Bom, 07 gente, não tô te fazendo a sua escuta. Bom, meu nome é Miração, escuta 219, curva direita, cruze o eixo da pista agressiva. Curva direita, curva no eixo da sua parte 535. Direita, liberando 235, novembro 3. A do 465, falta de tráfego, acabou de colar o papo do meu lado, agora tem um pé. Curva na direita, no corredor do sol, mas espera para decolagem. Agora está ligado que está no 0, mas não tem 0 graus, não 0 9. Teve decolagem, 0 4 0. No 07 é melhor manter, que está no 0. 2-0-7, Lima, foi na pista 0, vou 2-0-7. Tira-se-lhe o motor oficial e reporte visual com o campo. Contato radar, subiu a produção, João, nível 320. Confirme para o 405. Contato radar, subiu a produção, João, nível 320. 320, São João, 405. Romeu Vitor Charlie, até o serviço radar encerrado para a saída de Salvador 5-2 milhas ao norte, tem frequência livre para alta coordenação, informação de voo alerta com centro Recife, na frequência 1-2-1-2-5. Mantendo uma linha para eles nos corredores de visual de Salvador, não interfere. Salvador, o papo da Mandela. Andrei, você não escutou? Negativo. Informa o papo 28 Alfa, sua direita, posição de 1 hora e 5 milhas, mantendo uma linha para eles no litoral de Salvador, não interfere com essa aproximação. Está ciente, está estabilizado, mas está travado, visual 3172. Andrei, não seja destino tudo, frequência 198.195. 3895, boa tarde, seria? Andrei. A palma é na verdade com isso, que mantém as 100 regras de voo visual, com o crochê, ou na minha país, na escuta do controle. Até o número 10, na escuta do controle. 208, controle, voo 2017. Andrei, não seja destino, Andrei. Boa tarde, disse mantenha 4 mil pés via chegada a Bomé de Uno, ajuste no 08. Direito sobre aqui, eu informo Boeing, Airbus até o final do sistema 0, já passou uma cadeira esquerda. Número 2, por favor, direito sobre aqui. Qual é o seu distrito está mandando? Vou no meu pé, João, na verdade, sim, Autorizada para equivalência no número das coisas que rumo no meu país na escuta do controle. Romeu César, escuta autorizada para equivalência. 4367, deixe manter o nível 050. 430, olhar e manter a pista na zero. Ali, mantém para 3, 3, 0. Segura 920, acione a identificação do 54 mil países via chegada do Bomé de 1, ajuste no 08. Agora as coisas que eu estou mantendo o 1.400 pés. Aos 5.6, 1.8, 5.6. Cancelada a restrição de nível e velocidade intacta com o número 20. Vou prevenir retorno Salvador 1, 8 milhas sudoeste, tem frequência livre para a coordenação em pouso em Valença. Contato radar na decolagem, se desejo sair da PUC no nível 230. 30184. Então, 3317, desça para 4006, ajuste na 08. A 20 autorizado 2010. 2010. Polo 620, informação de tráfego 2 horas, em umas milhas como Oeste, uma TR-72, cruzando 055 subida. Entrigo no 620. Passaria 2230, informação de tráfego 11 para 12 horas, como Norte, um Boeing 737-800, cruzando 060 em descida. Sente, passaria 2230. Obrigado, passarei 2230. Via direita, informação aqui, com ponte de pelo. direita, ciente, tem 33 nessa de autorizar desvio. Reporte e retornar na proa de pelo, se tiver condições. Reporte a dela, são 33 nessa. Direto na Cajun. Na Cajun, 884. 3367, complexo final, chamou em frequência 1-9-3-9-5. Já vou pedir para falar, chamou táxi. Seja Juliette, decolagem autorizada, sistema 7, vento 130 graus, 139. Graus 139. Por essa está alternando os aeroportos com motivos de condições meteorológicas em Valença? Gente, graças à informação que tem a decolagem do Junta Páscoa 3 agora também para Valença, vou fazer informação. Frequência no 2.295, alterna 1.25.45. 2.245, o que mais? Certo. 3.67, recebe tudo? 3.47, foi autorizado, funciona 0, acima 3.0 graus, 1.29. Foi autorizado, isso é Índio Juliette, colou 4.208. O 208, você fica. Catango de trem de Juliette, mantenha-se em regras de voo visual, no meu país, no corredor a chão. Quilômetro, táxi autorizado, chame para ingresso. Táxi autorizado, chame para ingresso. Informação, aeronave tapada virtual, só o novembro Suíço. Decolou há pouco tempo o Salvador com destino a Valença e está alternando o Veracruz devido a condições meteorológicas. Posso criar e manter pista no 7. 2.59, chame centro Recife, frequência 1.23.35, alterna 1.23.8. 2.835.238, gol 1.659. Marcelo 2.230, chame centro Recife, frequência 1.23.8, alterna 1.35.3. 288, alterna 353, passareiro 2230, obrigado. Gente, 3.7, 4.4, 5.9. Seguindo. Não lembrou as coisas que eu não para Valença, tem frequência livre. Salvador, 327. Chilena 327, contato radar na decolagem, subavia, saída da ação, voo na transição coral, nível de voo 220, código 5111. 5111, identifique. 5111, confirma? Afirmo, identifique. 2231, no tráfego 12 horas, 15 milhas, rumo noroeste, passando 065 para uma centena, Sirius 22. 10 ao tráfego, 2231, uma centena. Aqui, Azul Golf Kilo. Controle Salvador 208. Azul Golf Kilo. Golf Kilo, contato com a dama de colagem, subavia saída Conde, número 060. Conde 060, Golf Kilo. Agora pro 295. Pro 295. Subatomizo 1.0. Reporte passando 1.0. Retornando a prova de ataque. Este o parou 8.0 e recuperou o sucesso. Retornando o ataque. De barreira direta, estaria 298, Leão. Aqui você percebe que a coordenação perto do Vera Cruz. Os 231 autorizando barreiras direto. Radial 298, confirma? Eu acho que direto aí, muito obrigado, senhor. Retorno. Juliette, Quebec, Oscar para retorno. O Golfo Oscar para retorno. Afirmativo. Confirma intenções, retorna visual ou continua o instrumento e efetua chegada? Retorna o instrumento. Juliette, passar para cima. Chamado para feira, o grau de 10 papá. Tinha 920. Informe para esse do grau de 10 papá. Controle, gosto de nosso para retorno. Se possível, chegar da ponta, por onde pelo. Confirme? Gosto de nosso para retorno. Busco que o Oscar, retornação para interceptar nosso procedimento, com vestida para 360. 360 esquerda, Golf Kilo Oscar. A linha 998, deixa via. Chegada Gomes de Uno para 2 metais, 8.2.1.0.8, 3.9 procedimento da sexuíra, costa amizada. Via Gomes de Uno, 2 metais, 9.0.8, autorizada, 3.2.9.8. Então, busca o Oscar, prédio curva esquerda, pela 2.7.0. Limite radial 3.1.5 de Salvador. 2.7.0, limitado 3.1.5. Tráfego 3 horas, 1.1 milhas, mesmo rumo, passando 090 para 180 até da passarela. Qual é o uniforme do Bravo 17 passar na escuta? Estimado para feira 1920. Boa tarde, 3676 passando 160. Então 3676 sendo identificação, voo TAP, chegada com Comete 1, desça para nível de voo 050. Quando está, Comete 1, 050, 3676. Azul 4433, Léo e Mantelo, pistão 0. Alinha e mantém, azul 4433. Bravo, quiosque, de colô 07, sobre esquerda, cruza o campo. Vai esquerda, cruzar o campo, Thiago Costa. Cruza o leite, papai, na escuta. Para o leite, papai, como o tráfego decolando de feira, André 190 da Azul, estimado de decolagem é de 5 minutos. Juliette, para confirmar, já chamou a Rádio Feira para a coordenação? Juliette, Bravo, Papai, está te ingressando no terminal Sonegão. Thiago Fiore, fechando controle Salvador 208. Controle 1208, Thiago Costa. 5433, relação de tráfego à esquerda. Calhou no 50 no meu pé, não interfere com a decolagem. Decolagem autorizada, pista no 7, mantém no 50 Bravo 129. 5 de Salvador. 4-5-2-9-5, Gostro. Salvador, para serviço de informação alerta, monitora a frequência do centro 128 decimal 8 até 135 decimal 3. Azul, 9 noite. 9 noite, chama o turno, 9 noite, 9 noite, 9 noite, 9 noite, 9 noite, 9 noite, 9 noite, 9 noite, 9 noite, 9 noite, 9 noite, 9 noite, 9 noite, 9 noite, 9 noite, 9 noite, 9 noite, 9 noite, 9 noite, 9 noite, 9 noite, 9 noite, 9 noite, 9 noite, 9 noite, 9 noite, 9 noite, 9 noite, 9 noite, 9 noite, 9 noite, 9 noite, 9 noite, 9 noite, 9 noite, 9 noite, 9 noite, 9 noite, 9 noite, 9 noite, 9 noite, 9 noite, 9 noite, 9 noite, 9 noite, 9 noite, 9 noite, 9 noite, 9 noite, 9 noite, 9 noite, 9 noite, 9 noite, 9 noite, 9 noite, 9 noite, 9 noite, 9 noite, 9 no 1-9-0. Esquerda, proa 1-9-0. Esquerda, 1-9-0.